Tipo, olha, eu vou falar, é um movimento. Então, eu perguntar que movimento, tá ligado? Porque tu pergunta. Não, aí entra muito. Não, fala assim, movimento? Movimento? Movimento de quê? Então, tu fala movimento, ele fala movimento de quê, então? Então, já. Te apresento um movimento skate, surf e valores. Não se esconde, explane, não expande, passa a gente. Essa é a Bona, eu te apresento um movimento skate, surf e valores. Não se esconde, explane, não expande, passa a gente. Essa é a Bona, eu te apresento um movimento alternativo, invadindo suas ideias, atingindo seu psico. Nosso estilo de pensar chega a ser diferente, não é coisa limitada a passado, futuro, presente. Funcionário Aurélio, isso aqui é muito mais sério. Fazer um só apocalipse só pra matar o tempo. Agora entrou agora, essa é a hora. De revolucionário te apresento a nossa escola. Uma nova matéria pro sistema cerebral. Descobrindo os neurônios em crise funcional. Agora eu te apresento movimentos que valores. Não se esconde, explane, não expande, passa. Essa é a cor, eu te apresento movimento, skate, surf e valores. Não se esconde, explane, não expande, passe adiante. Atire seus ouvidos e viaje no som. Revolução fácil, com o dom da improvisação, com os neurônios evaporando. Esse é o lema que eu carrego sempre triunfando. Brasil, Rio de Janeiro, sequestro, tiroteio, chassi no ano inteiro. E aonde está o governo? Essa é a nossa história de morte e glória. Orgulhosamente represento a vitória. Choque anafilático, mulher alta vontade. Isso é bom e revendendo os focos pra realidade. Essa é a cor, eu te apresento um movimento skate, surf e valores. Não se esconde, explane, não expande, é passar. Essa é a cor, eu te apresento um movimento skate, surf e valores. Não se esconde, explane, não expande, é passe adiante. Como você anda? Minha força visitante. Gosto de você como gosta de mim mesmo. Macacos me mordam, perdão, fugiu com a princesa. Putz, grilas. Caraca, será que é verdade? O bato corre. Mas a salamandra comigo era bola com suas irmãs jogando bolas. O grande tridente do reino, tudo será louvado, prezado por todos quem tu aprende a dançar e a dança dos cinco ecas. Aurora chegou, ficando lado a lado com a escória, leprosa, doentes e psicomaníacos atrás de um breu onde possam descarregar seus pensamentos maléficos. Pausadamente respiro, paro, penso e não consigo me alavancar para o meu próximo destino. Contudo, não gosto de minhoca, só gosto de água. Água, fonte da vida, fonte da selva, onde reina o poder do leão. E não importa se o reinado do homem com a cabeça de videogame vai anestesiar a dor da perda de um fio. Choques em seus neurônios o mantém ativo a todo instante. Boa palaca! Tô sabendo que você é um patife de primeira. Percebejo do Brasil com suco de beterraba, virulei bidificados ao máximo, em extrema companhia de cada vó de 75 anos com olhar de besouro, rastejamos contra a vontade de câmbio. Ortodoxos e megafones juntos e unidos contra o povo da glória da carne piscina. Sentado em uma pedra, descanso meus pés, que estão machucados. Peço um remédio para minhas mãos, e o Senhor me traz uma analgina, aspirina, de endorfina com o holocausto do apocalipse. Retribuindo problemas de um só governo problemático. Não adiantará escorrer. Não desista nunca, pois o real sofrimento de um ser completamente absoluto é o Herbert Richards. A concepção de um ser completamente antisséptico contra pernas e braços e troncos de árvores com folhas de sedas para fumo de enrolar, pois a morte sempre se encontra com a vida que traz vida, a morte que traz morte à vida. Em uma fria você se encontrará depois que perceber que tudo que você queria era um suco de percevejo e um docinho de coco. Congratulations!